A gente, a maioria das pessoas, sempre estão atribuindo mal-estar quando vem de fora, né? Ou eu fui ali e fiquei com carrego, né? Se a pessoa não mantém essa conexão, quando a pessoa atrai um gosto ou atrai uma entidade, é porque ela não estava presente. Não estava presente. Muitas vezes, involuntariamente, a gente atrai pela nossa energia, pela nossa frequência, determinados seres. E a gente precisa ser o quê? Amoroso. Porque aqueles seres não vieram para nós de uma forma invasiva. Sempre, sempre somos nós que atraímos. Sempre somos a nossa frequência, é um pensamento. Tudo bem você pensar mal, tudo bem você ficar com raiva e querer mandar o outro para algum lugar. Mas refaça logo em seguida. Retome a energia luminosa, porque eles estão aí. Né? Os seres estão aí, as entidades estão aí. O apego por quem você já foi. O apego material por dinheiro, enfim. Eu estou aqui para lhe dizer que o apego é uma bobagem. O que importa é a entrega diária. As pessoas dizem assim: diariamente eu agradeço. Que bom, que bom. Mas diariamente também se entregue. Se entregue no seu trabalho, se entregue para o que você está fazendo neste momento. Você está fazendo um trabalho bem chato. Se entregue a esse trabalho. Tenho certeza que a frequência vai mudar. Você está num relacionamento também assim, insosso, né? Se entregue, porque você percebe, vai perceber que a entrega vai ser uma meditação. E a entrega vai ser o seu guia para você encerrar ou não aquele caminho que você está. Portão de ferro cadeado de madeira, portão de ferro cadeado de madeira. Olha quem vem lá, eu Exu Caveira. Olha quem vem lá, eu Exu Caveira. Saravá, graças a Deus. Finalmente, né? Chegou. Finalmente você chegou. Eu também cheguei, né? Graças a Deus. Tá bom assim? Quer que eu fale mais alto? Fala alto, seu Caveira, por Então gentileza. vamos falar mais alto. Pronto. Qual é o nome do senhor? Senhor Caveira das Almas. Seu Caveira, por que o senhor não dá o nome que teve na última encarnação quando essa pergunta é feita? Porque para a gente, para a existência, o que mais importa é o momento presente mesmo. O que mais importa é a personalidade que nós estamos assumindo no momento presente. O passado. Muitas pessoas têm curiosidade, têm muitas histórias sobre minha vida, mas o importante é que hoje eu sou mestre, senhor Caveira das Almas. Como que o senhor conseguiu esse título de mestre? Durante todas as minhas encarnações, que não foram poucas, nas últimas eu fiquei muito próximo das mortes, todas as mortes. Provoquei também muitas mortes. Derramei também muito sangue, meu filho. Nossa. E com isso tem um retorno, não é? Do karma. E eu sofri todos eles, como é de da justiça, como é da justiça divina esse retorno, para poder harmonizar aos poucos diante da minha consciência do erro que eu tinha praticado, de todos os erros, eu fui avançando, né? Uhum. Ninguém avança do dia para a noite, não. Não. Ninguém expande do dia para a noite, não. A gente expande é com muita consciência e trabalho. Trabalho e consciência. Com isso eu fui tomando a confiança dos meus superiores nesse período e fui me aproximando também desse trabalho, né? Já que eu tinha praticado muitas mortes, eu tinha que também atuar nessa vibração das mortes, da passagem, da transformação. Porque, na verdade, meu filho, a morte, muitos humanos têm medo da morte, né? Não querem morrer. Mas a morte, ela não existe. Porque se existe a consciência é que prevalece. O que existe é essa transformação do que a gente vive ao longo das existências todas. E o meu papel, que eu fui galgando aos poucos, por meio dessa consciência e por meio de todas as vidas que eu servi. Todas as vidas que eu servi, eu fui aprendendo que todos os seres vivos merecem viver, né? Todos os seres vivos merecem viver em plenitude. Então, por isso, que o que foi passado, passou. Né? O que foi passado, passou. O que foi vivido, vivi. O que eu pratiquei, as atrocidades que foram praticadas por mim, é tudo passado e que serviram para construir quem eu sou hoje. E o que é importante é a gente viver o hoje. Por quê? Porque se no seu corpo, o seu corpo se transforma todo dia, né? Olha. Seu corpo, você sua, né? Você faz as necessidades que necessita para poder limpar o seu corpo. E por que a mente não limpa? E por que a mente, ao contrário, só faz acumular? Então, além de ajudar com os meus assistentes essa passagem da morte, eu não vibro só no reino da Calunga, né? Nos cemitérios como se conhece. Eu vibro também nessa transformação que é necessário se fazer todos os dias para poder você estar presente, meu filho. O que a vida pede de você hoje é estar presente. E aí vai desde a faxina da casa, a faxina física da casa, limpar a sua casa, de tomar o seu banho, o corpo físico, né? Do plano material, de limpar o que não é necessário, de supérfluo na sua vida. E eu também atuo na transformação do corpo mental, meu filho. Sabe por quê? Porque como é que você vai cumprir a sua missão se você só faz acumular? Se a pessoa não limpa, não limpa das mágoas, não limpa dos rancores, dos apegos, das raivas. Aí meus assistentes o que é que fazem? Que eles pensam que foi alguém. É sempre assim, o culpado é sempre o outro, né? Nunca é você mesmo. Então, eles dizem, é alguém que está contra mim, tramando contra mim, com inveja, fazendo um trabalho, mas não cuida do plano mental, meu filho. Não qualifica a sua frequência mental. Né? E aí, o que é que acontece? Por quê? Se a gente for pensar o corpo físico, o corpo mental como camadas, a próxima camada é emocional, que ela fica ali entre o espiritual e o mental. O que é que ocorre? A pessoa fica emocionalmente vulnerável. Porque também já está acumulando do mental, não trabalha o espiritual, e o emocional fica ali naquele meio confuso. É necessário também haver essa limpeza. Veja bem, meu filho, no mundo da Terra, aqui, né, a gente tem, quem sustenta o nosso corpo são os nossos ossos. Os nossos ossos são as únicas coisas concretas, né? Depois que o corpo vai embora, que a carne vai embora, quem fica são os ossos, meu filho. Os ossos que dão estrutura. E é por isso que na vida você precisa sempre estar fortalecendo as suas estruturas. Estruturas do corpo físico, estruturas do corpo mental, estruturas do corpo emocional, estruturas do corpo espiritual. Por quê? É você quem precisa fazer isso. Eu não posso fazer por você, não, né? Não posso. E nem vou. E nem deixo ninguém fazer. Sabe quem diz quem faz? Quem diz quem faz não está nessa frequência, meu filho. Mas pergunte mais. Claro. O senhor se plasma no mundo astral de que maneira e aparentaria qual idade, aproximadamente? Então, a matéria fica às vezes com medo quando eu apareço para ela, mas não é para não ter medo, não. É porque nos níveis de compreensão das pessoas, né, eu vou ali me apresentando da maneira como a pessoa pode me receber, né? Então, eu apareço, de fato, como aqui, ó. Essa caveira mesmo. Oh. Agora é uma caveira mais bonita, né? Essa aqui é bonita, toda enfeitada, mas é uma caveira bonita. Porém forte, porém penetrante, né? Mesmo não tendo os globos oculares, os olhos são penetrantes, porque tem a profundidade, das sombras. E a profundidade das sombras é onde a gente trabalha para poder iluminar. Então, quando ele olha para mim, aí ele vê a profundidade dos meus olhos e diz, e sente, e tenho muito ainda por caminhar. Aí eu digo, e quem não tem, não é? Quem não tem? Todos os mestres, todos os santos continuam caminhando, porque a caminhada dela não cessa. Então eu apareço assim, com vestes bonitas, com vestes vaporosas, mas não é aquela coisa assim, daquela morte que aparece aqui, cheia de mulambo, não, viu? É uma morte bem apresentada, né? É uma caveira bem apresentada. Claro. Como as pessoas podem reestruturar a forma de compreender e sentir a morte? Então, é porque a energia da Terra, ela traz para a gente esse apelo mesmo, né? Porque a Terra é bonita, tem muita coisa boa, a gente sente tudo assim na pele, né? Tudo no toque, tudo no concreto, porque é isso que a Terra vibra na gente. É isso que a Terra vibra em todas as pessoas que vêm nela morar. É o concreto. Então, há o apego, meu filho. Há o apego. Na verdade, é a única certeza que a gente tem, não é? A partir de quando a gente sai do útero, sai do ventre, é a certeza que a gente vai ter que a gente vai morrer. Porém, ao longo da existência da pessoa, a pessoa está morrendo um pouco a cada dia. Por quê? Porque se direciona para a fase idosa, né? Para a etapa idosa. E ela passa ao longo da vida sem pensar nisso. Sem ao menos filosofar, conversar, porque tem medo que agora, né, conversando, lá atraia a morte. Mas eu digo a você o seguinte, pare de ser bobo. Pare de bobagem. Sabe o que é que importa? É aquilo que eu falei no início. é a medida que você investe na sua consciência. Sabe quem é que vai para as outras existências, meu filho? É o que você acumulou de consciência. É o que você acumulou e expandiu de amor. É o que você acumulou e expandiu de benefício para todos os seres. É isso. É isso que vai para outra existência. Por quê? Um exemplo. Disseram um dia desse que ia ter um tsunami, né? Que é aquelas ondas todas que vai matar o povo. E o povo com medo disso. Um povo em pânico por isso. À medida em que há o desencarne, a pessoa desencarna com a consciência que ela tem. Então, o que é que premonições feito essa podem nos convidar para um lugar? Que lugar a iminência da morte pode me convidar? E eu vou lhe dizer, meu filho, o que foi que você veio fazer aqui? É isso que a existência vai cobrar de você. Por quê? O fato de você vir para cá é um privilégio de poucos. A sua vida aqui é preciosa. E você está fazendo o que com ela? Você está aproveitando para fazer benefícios aos outros? Você está aproveitando para acalmar sua soberba e tornar o seu ego mais saudável? Porque além da morte, eu também trabalho com ele, meu filho. Eu trabalho com o seu ego. Eu vibro numa frequência que é democrática. Eu vibro numa frequência que reis e plebeus vão ter que passar por esse portal. De modos que não adianta você querer fugir. Seu momento vai chegar como chegou o meu, como de milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas. A Terra hoje tem mais de 7 bilhões, né? Olha quantos seres estão aqui. O nosso trabalho, o trabalho da Umbanda, o trabalho da espiritualidade, é que esta terra, este lugar, se torne o melhor lugar para se viver e experienciar a vida aqui na terra. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos descansar. Nós não vamos descansar. E você que está me vendo sabe o quanto a gente precisa trabalhar. E é por isso que a matéria está aqui trabalhando comigo. Porque, saiba de uma coisa, eu nem a matéria trabalhamos com nada que não seja para o benefício de todos os seres. Certo. Pare com essa ideia de ficar na ilusão e no paradigma de que nós somos para fazer o mal. Isso não existe. Sabe onde é que está o mal, não é? O que é que eu lhe digo, onde é que este mal está? O mal deve estar no seu preconceito que você não conhece. Simples assim. Estou desaforado hoje. Seu Caveiro, quais são as maiores queixas de arrependimento que o senhor ouve de pessoas que desencarnam quando chegam do outro lado? Boa pergunta. Vou parar para pensar, porque são tantos, né? Mas tem aí os blocos. Vamos separar por blocos. E todos os blocos têm a ver, sabe com o quê? Com apego. Ai. O apego emocional. O apego material e o apego mental. Mas os mais fortes são o emocional e o material. Cada existência é uma chance para que a gente ilumine as nossas sombras. E para isso, e para que isso aconteça, é preciso ter coragem, meu filho. E além da coragem, é preciso ter amor. Sabe por quê? Porque você tendo amor por você e você vindo para cá para observar suas sombras, que elas dão sinais. O tarô é quem diz, né? Que elas dão sinais. Com a lua, né? Quando surge a lua numa leitura, quando surge a própria morte numa leitura. Mas as maiores queixas de arrependimento é pelo apego. Porque no apego a pessoa se torna autoritária, a pessoa se torna vaidosa, a pessoa se torna, como é que eu posso dizer, tirânica, né? E o apego está muito ali ligado ao ego. O ego inflado, um ego que não consegue se conter em si, ele tende a ficar carente. E a carência gera apego. E tem muito a ver com medo também, né? Então, assim, as pessoas que são apegadas, observe as pessoas apegadas, elas têm medo, porque elas querem nutrir algo que elas não conseguem saber o que é. Então, tem uma coisa agora que está vindo muito forte, as pessoas, inclusive, têm programas sobre isso, que são os acumuladores, né? Tem os acumuladores? Pronto. Eu acumulo para poder me nutrir. Mas eu estou me nutrindo de algo que não é saudável. Na verdade, eu estou doente. Então, muitas pessoas desencarnam doentes. Sem essa consciência de si. Sem essa consciência de si. E na verdade, elas todas, uma boa parte, elas são vítimas. A gente compreende, né? Dentro da compaixão, a gente simplesmente não acusa. A gente compreende que elas são vítimas. Vítimas do sistema que governa aqui na Terra, né? Qual é esse sistema que governa aqui na Terra? Temos dois sistemas muito fortes, que eu estou ali cutucando a matéria para estudar um pouco mais sobre eles. Uhum. Um sistema é o capitalismo, outro sistema é o patriarcado. É. O que é que faz o patriarcado? O patriarcado destitui o poder da mulher, mas também destitui o poder do homem. O patriarcado destitui para poder ele sair ganhando. Então, os homens pensam no modelo e agem no modelo que não é saudável de homem. A mulher, por estar também oprimida, ocupa um lugar, ocupa um paradigma que também não é saudável. Então, todos os seres saem perdendo com isso. À medida que eu tenho consciência disso, você percebe que tudo está na consciência. E consciência é luz. À medida que eu consigo sair desse jogo, eu vou sofrer. Mas eu vou expandir também, porque eu vou recuperar o meu poder próprio. Então, muitas pessoas desencarnam distantes do seu próprio poder. Distantes do seu próprio poder de amar. De amar a si. De deixar de ser ingênuo. No sentido, eu não sei se a palavra é ingenuidade, não. A palavra é deixar de ser ausente de si. Deixar de se auto-abandonar. Percebe? Sim. Quando a gente está ausente, a gente se abandona. Já dizia uma entidade antiga, uma preta velha, que a alma, ela é é como um bicho selvagem. Na iminência de um risco, de uma ameaça, ela foge. E você percebe como tem gente na Terra com dificuldade de ancorar essa alma. Então, tudo isso faz parte de um jogo. Não tem aquele filme Matrix? Pronto. Tudo isso faz parte de um jogo. E à medida que você vai vivendo e vai percebendo, e vai tomando consciência, você vai tomando consciência do seu caminho. Eu não tenho nada para lhe responder. Eu tenho sim, para lhe inspirar, para que você possa também sentar no seu trono, meu filho, e seguir o seu caminho com responsabilidade, com seriedade, com amor, expandindo consciência e levando benefício a todos os seres. Respondi, meu filho. Sim, senhor. O que é a Umbanda para o senhor? A Umbanda, ela é uma grande mãe. Uma grande mãe que tem uma profunda honra ao planeta Terra. A Umbanda, por meio dos quatro elementos, por meio dos três reinos, que compõem, não é, mais efetivamente a atmosfera da Terra, a frequência da Terra, ela atua. A Umbanda é natureza. E por ser natureza, ela respeita todas as formas de vida. E por ser natureza, ela quer que todos cumpram a sua missão na Terra. A Umbanda, por meio dos orixás, por meio das correntes, ela nos inspira em saber que neste planeta é só uma passagem muito ínfima na senda da caminhada, né? Da expansão da nossa essência divina. O que a Umbanda trabalha é que a gente reconheça a nossa essência divina e que a gente se ilumine nessa trajetória. Você tem o budismo, né, lá no Oriente, um povo mais antigo, um povo mais sabido também. E a Umbanda, quando ela nasce, né, ela não nasce apenas no Brasil, ela compõe toda a Terra, porque ela é formada por todas as raças. Oh. E aí ela fica mais forte no Brasil, porque o Brasil tem uma missão. O Brasil tem uma missão. Não é? E essa missão já está começando. Essa missão já começou, na verdade. É. E ela vai se expandir, porque o mundo não vai se acabar. O mundo vai continuar. E nós, da espiritualidade, somos muito pacientes com isso. Para isso nós temos a nossa avó Nanã. É aquela que garante a existência e a evolução de todos os seres. Por isso que no centro da Terra nós temos o fogo, que foi formado pelo Sol. E é ele quem sustenta essa atmosfera da Umbanda aqui neste planeta, meu filho. Assim seja. Fala um pouco sobre a magia do fogo, seu Caveto. Então, a única coisa, falando do osso, do esqueleto que fica, quando a carne se vai, a única coisa que consegue consumir o osso é o fogo, né? Oh. E ele transforma. O fogo transforma tudo. A Terra foi formada por ele, né? Foi o primeiro elemento a formar a Terra. O fogo que transmuta. O fogo que transformou também a evolução humana aqui na Terra. O fogo que queima. E o fogo que impulsiona. Perceba que no nosso corpo a gente tem os quatro elementos, né? Sim. A gente tem a terra é simbolizada pelo osso, a gente tem a água simbolizada pela linfa, né? O sistema todo linfático. Sim. A gente tem o ar, que é o portal de entrada e saída dessa existência, percebe isso? Primeiro inspirar e o último expirar. Nossa. E a gente tem o fogo. E o que é o fogo? O fogo é que a gente sente mais fortemente quando o corpo está febril, mas normalmente o nosso corpo é quente, né? É quentinho. E quem dá esse fogo, quem deixa essa chama acesa, é a alma, meu filho. É a espiritualidade. Então, o fogo, que de uma maneira mais sutil, ele representa também no nosso corpo a espiritualidade. Nosso corpo físico. Isso, no nosso corpo físico, na matéria, ele representa a espiritualidade. Entendi. Que valor tem a pessoa saber que é um espírito, tem um corpo, no lugar de ter o discernimento que é só um corpo, ou só um corpo que tem um espírito? Que valor tem, né? A pessoa ter essa consciência que ela não é só um corpo. Isso. Perceba que ultimamente muitas pessoas estão em busca da sua missão na vida. Inclusive aqui no nosso trabalho a gente tem inspirado as pessoas a também conectarem-se com seu propósito de vida mais claro. Então, quando a pessoa... Antigamente as pessoas nasciam e elas nasciam sem essa consciência. Perceba que hoje as crianças que estão nascendo nos últimos 10, 15 anos, elas já vêm com essa consciência, elas já vêm com a sua alma ancorada, elas já vêm com a sua memória clara do que ela, de onde ela veio e para onde ela quer chegar e qual é a sua missão na Terra. A importância de você saber que não é só um corpo físico, mas que também neste corpo habita um espírito que está no caminho, que está na expansão, é o cumprimento da missão aqui na Terra. O cumprimento da sua missão na Terra para tornar este planeta melhor habitável. Para tornar este ambiente mais agradável. E para transformar sua pulsação mais amorosa. Eu digo a você que à medida em que você investe, e seja em qual religião for, à medida em que você investe na sua espiritualidade, à medida em que você equilibra os seus quatro planos elementares que são trabalhados, que são os pilares também do nosso trabalho. O pilar do plano físico, que é o seu corpo, é o seu trabalho e é o ambiente onde você circula. O pilar do plano mental, que é ter uma mente aberta, ter uma mente limpa, ter uma mente luminosa. Que é o corpo emocional, você cuidar do seu corpo emocional, qual é o motivo que você tem, qual é a justificativa que você tem para não investir no seu corpo emocional. Porque à medida que você não investe no seu corpo emocional, você está sendo manipulado. Nossa. Por outros. Ou então você fica na rigidez dos conceitos que já estão ultrapassados. Entendeu? Quando você investe no corpo emocional, quando você investe numa psicoterapia, você renova o seu repertório, você abre um portal para que a consciência possa entrar. E aí vem também o investimento na sua espiritualidade. E você tem várias maneiras. Você tem o próprio culto à natureza. Você tem o próprio respeito a todos os seres. Você tem, né, a própria espiritualidade ao seu dispor. E você tem também as várias religiões para que você possa sim se conectar com o divino, se conectar com o seu divino. Não todos os seres que nascem, eles têm o mesmo valor. Todos os seres. Os humanos, eles nascem e têm a sua própria luz. E cada um tem o seu trono. À medida que você investe na sua espiritualidade, no sentido de reconhecer a sua própria luz, você vai expandir. Agora, enquanto você ficar dependendo de outras pessoas, de outros sacerdotes, pastores, padres, enfim, para dizer se você tem a luz ou não, ele não está lhe auxiliando em nada. O que importa é que a liderança desperte em você esse caminho de expandir a sua luz, de expandir o seu amor. Que assim seja. É isso. Como que o Exu Caveira interpreta uma passagem evangélica que diz que se deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Se a gente parte do princípio de que todos os seres são preciosos, significa dizer que todos os seres merecem amor. O amor que garantiu, desde sua concepção, a gestação, o nascimento. Você já pensou que coisa bonita? Um bebê que nasce em condições precárias e ele sobreviver, quem é que garante a sobrevivência desse bebê? A existência. E o que é a existência? É o amor, meu filho. É o amor. A mãe existência, o pai universo garantem esse amor. Então, é importante, hoje, é importante conectar-se com o seu coração. Ele é o portal. Ele é o portal. O portal para que você expanda esse amor. Porque Deus, Deusa, enfim, é o amor. Né? O amor universal é Deus. E o que é Deus? Não é? A gente tende a botar Deus, se a gente for analisar o chakra, né? Ah. A gente põe Deus, às vezes, no primeiro chakra. Ah. Como se Deus fosse uma pessoa ali da esquina, um Zé da bodega, que qualquer hora eu posso ir lá pegar um pacote de farinha. Não ponha Deus nesse lugar. Deus não é uma pessoa. Deus é pura energia, meu filho. Deus é pura energia de amor. Ele não se encaixa nem na minha compreensão. Imagine, na de quem diz que ele é uma pessoa, né? Deus é fiel, né? Não diz? Uhum. Pois é, como se ele tivesse alguma obrigação de ser fiel. Ele não tem. Você é quem tem que ser fiel aos seus princípios de amor e de luz. Estão vendo que sempre a gente volta para isso? Claro. É porque é a máxima, meu filho. Nós temos que agir baseados nessas duas máximas. Aumentar o seu gradiente de amor, aumentar o seu gradiente de luz. É aí que você se conecta com a energia de Deus. Entendi. Quais são os maiores preconceitos já ouvidos pelo Senhor contra Exu? Voltando ali, o capitalismo, né? Se a gente for lembrar do período da escravidão, né? Foi um período também de expiação, de limpeza, de equilíbrio de vários seres que viveram naquele período. E se a gente for lembrar de que a Igreja Católica viveu um período também de hegemonia nesse sentido, não é? E a hegemonia é querer impor-se como única. Hegemonia é dar a ideia de que só exista ela. Né? Eu estou dizendo hegemonia para ser mais suave. Mas, a partir daí, sobretudo nos cultos africanos no Brasil, esse preconceito começou a ser disseminado, né? A ser espalhado. Primeiro pela igreja e segundo também pelo próprio comportamento de alguns negros, né? que também pela pressão violenta que também era recaída sobre ele, era uma maneira deles vibrarem na raiva, conjurando também seres que eu posso dizer assim, de baixa vibração mesmo, também. Então, a confusão começou aí, meu filho. Mas eu garanto a você que eu não tenho nada a ver com isso que pintam, né? Nem eu, nem os meus parceiros de caminhada, e os outros Exus. Nós, sim, temos o papel de sermos os mensageiros, de sermos aqueles que conseguem entrar em ambientes onde outras entidades não entram e porque a gente foi preparado para entrar nesses ambientes, fazendo a limpeza e fazendo a transmutação do ambiente, seja ele qual for. Então, na verdade, esse preconceito ele perdurou até hoje, porque você perceba que para que a gente possa, quando a gente ocupa um lugar confortável, a gente não, é difícil sair, né? É. Você percebe que tem pessoas que, mesmo não tendo religião, quando é perguntado, elas dizem que são católicas, porque para não ficarem constrangidas de não ter uma religião. Então, a gente não tem, nem tem controle sobre isso, e também não é o nosso papel controlar o que os outros pensam sobre nós. O importante é termos a consciência que estamos vibrando no plano da justiça divina. Mestre, religião é necessária para se evoluir? Muitos seres, quando vêm para a Terra, eles não vêm em bloco, né? Esse aqui é da série A, esse aqui é da série B. Vem muita gente misturada. E para algumas dessas pessoas é importante, sim, a religião. Por quê? Tanto elas vão poder manifestar e vivenciar a sua religiosidade, a sua crença no invisível, como também tem outras pessoas que precisam para conter os seus impulsos instintuais. Uma coisa também muito comum é que, das pessoas viverem uma vida desregrada e depois de um perigo elas vão para a religião, para que a religião possa conter esses instintos, possa conter esses impulsos. A religião, para essas segundas pessoas que eu falei, a religião é importante, porque vai evitar que ela se autodestrua. A religião é importante porque vai dar o limite, assim como é necessário o limite para uma criança na sua educação. Perceba que a gente não pode julgar aquela pessoa que tinha uma vida desregrada, que bebia, enfim, que tinha uma vida desregrada. E no outro dia virou crente, né? Normalmente falam assim. Ou entrou para uma religião. Ela está pedindo ajuda no sentido de que a própria religião possa acolhê-la para que ela não se destrua. Porque se ela estava naquela situação é porque ela já havia se abandonado. Então, é o início do caminho, não é o ideal, porque ela também tende a ir para o outro extremo, né? Quando a gente vive nos extremos, a gente tende a ir para o outro extremo, do preconceito, né? Do ser radical, do fechar a mente. É um processo do nosso corpo emocional. Então, a religião nesse sentido, ela é importante, tanto para tocar aquelas almas endurecidas, quanto para converter as almas que saíram do caminho e que ainda se comportam como ovelhas. Vai chegar um tempo em que ela vai poder andar pelos seus próprios pés, né? Mas, por enquanto, a gente precisa ter paciência, que às vezes é um saco. A gente precisa ter paciência, porque elas vão para um lugar tão chato também, né? Elas vão para um lugar de radicalismo e fecho, né? Não conseguem ver a diversidade da vida, não conseguem respeitar a diversidade da vida, não conseguem respeitar a prática religiosa de outras pessoas. Porque a dela, ela vai para um lugar que a dela é que está certa. Então, a gente tem paciência, a gente não discute com essas pessoas. Porque uma coisa importante no nosso trabalho é tocar as pessoas que querem ser tocadas e que se deixam ser tocadas pela nossa proposta de trabalho. É isso. Exu trabalha auxiliando espiritualmente outras religiões com outras roupagens? Sim, eu vejo. Aqui, na Umbanda, eu me apresento assim, como Exu Caveira, que também faz parte da egrégora, né? Do trabalho, que faz parte da frequência do trabalho. Mas, nas outras religiões, eu também atuo. Eu atuo justamente nesses ritos de passagem. Eu atuo justamente nesses ritos do desenlace. E atuo também na frequência, aquela frequência da mudança, aquela frequência da iluminação. Que uma coisa que eu queria deixar claro é que o Buda, ele se iluminou. Jesus Cristo ressuscitou. E a gente, e você que está me vendo, tem essa chance de se iluminar, de ressuscitar todos os dias. De acender, né? De ressuscitar, de acender, né? De expandir. Todos os dias você tem condições de promover pequenas iluminações. E o que são pequenas iluminações? São compreensões da sua vida. São compreensões do seu entorno. São compreensões das coisas que ocorrem no mundo. Perceba, todo ser que está vivendo aqui agora tem um compromisso de contribuir com essa iluminação planetária. Todos os seres que estão aqui agora têm um compromisso de aumentar o gradiente de amor e de luz. Então, por que eu não posso contribuir com outras religiões que estão também nesse caminho, né? E são tantas que estão nesse caminho. E mesmo aquelas mais radicais, a gente está ali também cutucando aquela mente que interrogou, né? Naquelas religiões mais fechadas, a gente também tá chegando perto para irem também se iluminando naquilo que precisa ser iluminado. E claro, Jesus Cristo teve uma trajetória para ressuscitar. Ele, como estava aqui na Terra, ele também tinha suas dúvidas. Ele, como estava imbuído, porque a energia da Terra é uma energia densa mesmo. E uma energia que confunde. Nossa. Então, muitas vezes, quantas vezes a gente não sai da nossa essência, né? Quantas vezes a alma não foge, não corre léguas de distância quando sente um medo, né? Quando se sente ameaçado. Então, ele também teve o processo dele de entrega. Por quê? Ah, para ressuscitar é necessário que haja entrega. Então, eu trabalho nessa frequência da entrega, porque não há morte sem entrega. Como é que a pessoa vai morrer se não se entregou? A pessoa tem que se entregar. E a pessoa vai se entregar no sentido de que ou ficou desempregado, ou ficou desempregado, e agora, capeta, se entrega. Aceite essa realidade e viva no presente para você construir o que você está afim de construir no futuro. Mas assim, não fique lá no futuro ansiosa, não, nem fique. Curta ali o seu luto, que é importante, né? Mas haja. Então, eu, nossa falange, a gente age nas religiões nesse sentido de que as pessoas tenham suas pequenas iluminações. E não só quem está nas religiões, viu? Você também, qualquer pessoa, pode fazer esse exercício. Como a pessoa faz para saber que está no caminho certo? Uma pessoa, né? Aí ela vai começar a levar muita porrada. Ela vai levar umas topadas, vai cair, vai levantar. Por isso. Por quê? As pessoas que encarnaram até a década de 70. E 70, vamos botar assim. Não é 70 mesmo, né? Mas é aquela, para a gente ter uma referência. Elas não vieram com essa consciência do que elas vieram fazer aqui. A pessoa que nasceu depois, elas já começaram a vir. Elas já começaram a chegar mais sensíveis. Elas já começaram a aceitar mais a realidade em que elas vivem. Elas começaram a promover benefícios, no sentido de que muitas vezes a missão da pessoa é ser uma boa mãe e um bom pai. Não é assim. grandes projetos é erguer grandes templos. Ser um bom pai, ser um bom filho. Porque não tem, a gente não está aqui para resgatar e para aprender. A gente está para resgatar, para fazer certinho, né? Olha aqui, se isso não é amor da existência, né? Nos dá a oportunidade de refazer aquela trajetória de uma outra maneira. E aí você vem para cá. E aí eu digo mais uma vez, o seu portal é o coração. Para você saber a sua missão aqui na Terra, o seu portal é o coração, por meio da meditação, não tem para onde correr. Cada vez que você para, nem que seja um minuto sequer, se conecta com o seu coração. Põe a respiração lá, agora, que você pode fazer isso, se conecte com o seu coração. Né? Interligue a sua mente ao seu coração. Ele vai ser o portal. Por quê? Porque ele vai lhe dizer. E como você vai saber? Como eu vou saber, Gabriel? Você não vai saber. Você vai sentir. Pare de ficar vibrando aqui no mental querendo compreender tudo. Você vai sentir. Nós, da espiritualidade, atuamos com vocês por meio do sentimento. Se não houver uma entrega, e a entrega na transformação e na mudança, e se não houver um investimento no que você está sentindo, conectando a sua mente ao coração, você vai estar distante do seu propósito. Comece hoje a fazer isso. E não precisa de muito, não. Ir para um templo, tomar uns banhos. Não. Comece agora. Eu acredito que quanto mais simples for o processo, quanto mais simples for o contato com você mesmo, você vai chegar. Não precisa comprar roupas caras, não precisa comprar materiais para as entidades. Enfim. Esteja conectado com o seu templo interior. Onde é que está esse templo? No seu coração. Se a gente for falar de chakras, nós temos três primeiros, que são os básicos. Temos o coração, temos três subindo, né? Os principais. Ele é o ego. Ele é o ego, para baixo e para cima. E ele pede de você esse contato. E ele... O seu coração pede de você esse contato permanente. Permanente. Eu digo assim, está lavando o prato, ao invés de ficar pensando na besteira, conecte-se com o seu coração. Está tomando o seu banho, conecte-se. Entre em contato com o seu coração, está dirigindo no engarrafamento, ao invés de se irritar, põe uma música e conecte-se. Entre em contato com o seu coração, sempre. Ele vai ser o seu guia. Eu lhe garanto. Eu lhe garanto. Sr. Caveira, fala por gentileza um pouco mais sobre essa habilidade ou necessidade que ela exista de sentir os espíritos, sobretudo para saber quando a gente está sendo obsediado. É importante reconhecer uma obsessão quando ela existe? Eu vou trazer uma imagem para você. A gente, a maioria das pessoas, sempre estão atribuindo mal-estar quando vem de fora, né? Ou eu fui ali e fiquei com carrego, né? Se a pessoa não mantém essa conexão, quando a pessoa atrai um gosto ou atrai uma entidade, é porque ela não estava presente. Não estava presente. Muitas vezes, involuntariamente, a gente atrai pela nossa energia, pela nossa frequência, determinados seres. E a gente precisa ser o quê? Amoroso. Porque aqueles seres não vieram para nós de uma forma invasiva. Sempre somos nós que atraímos. Sempre somos é a nossa frequência, é um pensamento. Tudo bem você pensar mal, tudo bem você ficar com raiva e querer mandar o outro para algum lugar. Mas refaça logo em seguida. Retome a energia luminosa, porque eles estão aí. Né? Os seres estão aí, as entidades estão aí. E elas são atraídas. E nós que trabalhamos com a espiritualidade precisamos ser vigilantes mesmo. Orai e vigiai. E não é para tomar um banho e expulsar aquele ser, não. É para ser amoroso com ele, acolhê-lo, né? Pedir para os seres assistentes acolhê-lo e levá-lo para um lugar que ele possa se refazer. Mas eu tenho também outra paisagem, que é você viveu várias personalidades. Muitas vezes a gente pode recorrer a uma personalidade, né, no momento da vida que a gente foi. Nós já fomos guerreiros, nós já fomos, né, índios, nós já fomos, enfim, todo esse processo todo, dependendo da se a alma for muito antiga. E a gente pode solicitar uma dessas personalidades para a gente enfrentar determinado desafio. Né? O nosso guerreiro que nós fomos, a gente pode sim invocar para aquele momento que a gente está precisando. Para que nos dê coragem, para que nos dê força e confiança, para que a gente possa viver aquele desafio. Mas existem também personalidades que vivemos que também não foi tão assim, né? Assim, como é que eu posso dizer? Luminosa. E a gente pode, muitas vezes, estar acompanhado da gente mesmo, quando a gente entra nessa frequência. Na frequência daquela personalidade que nós fomos. Pois o que importa hoje, agora, é essa personalidade que você é hoje. Como eu disse no início dessa conversa, o que importa é o que eu sou hoje. As atrocidades que eu cometi, as vidas que eu já vivi, elas me compõem. Elas compõem o meu ser. Eu as acolho todas, porque fui eu. Fui eu na minha trajetória. Então, muitas vezes, o encosto, na maioria das vezes, é a frequência da própria pessoa que atrai. Claro. E aí o senhor explicou muito bem o que atrai. E o senhor acha, só pedir o senhor um adendo, o senhor acha que o senhor já explicou isso também, só para deixar claro para as pessoas como ela faz para identificar e o que ela deve fazer a respeito. Então, se você pratica a presença, a qualidade da presença, ela começa no seu corpo, fazendo exercício, estando presente, todos os dias, todo momento. Todos os dias, todo momento. Todo momento. Se você também alimenta, tem esses quatro planos, né? O material, mental, emocional e espiritual, como filhos, como diz o cigano Noé, que também é o nosso companheiro. Sim. E você cuida deles direitinho, e cuidar deles direitinho não significa que todos vão estar harmonizados e felizes, não. Vai ter sempre um que vai necessitar. Mas se você exercita a qualidade da sua presença por meio desses quatro planos, você raramente vai ter um encosto. Porque o encosto, ele chega na nossa ausência. Um encosto, ou um outro ser, um irmãozinho, como se chama, ele se aproxima na nossa ausência, né? Na ausência de nós mesmos, quando nós nos abandonamos. Então, fazendo esse exercício diário e tendo, né, as pessoas que são da Umbanda, as pessoas que são do Candomblé, tendo uma rotina de limpeza também, né? Porque assim como a gente toma banho, banho de higiene corporal, a gente também precisa tomar um banho com uma certa frequência de limpeza mesmo, até para manter a manutenção ali. Reserve o que você quiser, da maneira que você achar melhor, um banho de mão, um banho de cachoeira dentro de casa, enfim. Você vai também manter essa frequência de limpeza, não para mantê-los afastados, mas para proteger a sua casa. Porque se você está atento, vai entrar na sua casa quem você desejar entrar. Se você estiver presente, vai entrar na sua casa quem você quiser. E vai se aproximar de você energeticamente, aqueles seres que têm a mesma sintonia que você está vibrando. Seu Caveira, já chegamos nos minutos finais. Parece que passou muito rápido. Foi tão rápido. Foi. Eu ainda gostaria de falar com o senhor sobre o que acontece no Campo Santo, cemitério. Quero falar com o senhor a respeito do duplo etérico. Será que é realmente um tesouro disputado pelos magos negros? Quero falar com o senhor a respeito dos chakras. Porque às vezes as pessoas não se importam muito, mesmo sabendo que existem, em deixar o funcionamento mais próximo do natural. E outros assuntos. O senhor poderia ficar por um outro momento? Sim, sim. Podemos ficar sim. Que assim seja. Para esse nosso encontro inicial, qual seria, considerando tudo o que foi passado, a mensagem que o senhor quer deixar impregnada e impressionada no coração e na mente de nós todos? Eu trouxe aqui várias imagens, né? Eu trouxe aqui vários pontos essenciais que eu vibro por meio da minha frequência, que eu toco todos os seres. Eu trouxe aqui o ponto do apego e trouxe aqui o ponto da entrega. Você tem de um lado o apego a quem você é, ao grau intelectual que você conseguiu construir, a beleza que você tem. Eu tenho também a entrega. O apego tem o ego pouco saudável. Na entrega, o ego é saudável. Porque quem está na entrega, está no caminho. O apego, pense no apego como, de fato, aquele bloqueio. Como, de fato, aquilo que lhe bloqueia. O apego emocional por alguém. O apego emocional pelo passado. O apego por quem você já foi. O apego material por dinheiro. Enfim, eu estou aqui para lhe dizer que o apego é uma bobagem. O que importa é a entrega diária. As pessoas dizem assim, diariamente eu agradeço. Que bom, que bom. Mas diariamente também se entregue. Se entregue no seu trabalho, se entregue para o que você está fazendo. Neste momento, você está fazendo um trabalho bem chato. Se entregue a esse trabalho. Tenho certeza que a frequência vai mudar. Você está num relacionamento também, assim, insosso, né? Se entregue, porque você percebe, vai perceber que a entrega vai ser uma meditação. E a entrega vai ser o seu guia para você encerrar ou não aquele caminho que você está. A entrega vai ser, como é que eu posso dizer, a espinha dorsal que nos mantém assim eretos, no sentido de você viver com intensidade, com autenticidade e com ousadia, com alegria, a sua vida. A entrega no caminho que você escolheu. Porque todas as vezes que você escolhe, faz uma escolha, você precisa se entregar. E vai ser essa entrega. É nessa entrega que a gente entra em ação. É nessa entrega que eu e os meus companheiros chegamos juntos de você para lhe ajudar, para lhe apoiar no caminho da expansão da sua luz. Saravá. Saravá, Exu. Saravá. Saravá, Exu Caveira. Saravá, meu filho. Saravá. Graças a Deus. O apego por